giornata. Bom dia, bom trabalho. Controle, bom dia. 557 da Trip, tem coluna, susto. 19-8, bom dia. 360. Salvador, bom dia, Santos 3601, passando 2000 pés. Confirma 340. A transição está bem baixa, para continuar em posição desa.